dupla Taeme e Thiago. É, marcando a primeiríssima posição da semana com a música Coração Apertado. Essa música tá arrebentando em todo o Brasil, é a segunda mais tocada no segmento sertanejo e a quinta mais tocada no Top 100. Que maravilha, hein? Passou também na segunda posição Zezé Di Camargo e Luciano Flores em Vida. E na terceira, Michel Teló Te Dar Um Beijo, com a participação de Prince Royce. Eu tô indo nessa, né, gente? Ô, que peninha. Tudo que é bom dura pouco, mas semana que vem, mês que vem, eu tô de volta. Só volto no mês que vem, né, gente? Porque o mês de agosto tá terminando. Amanhã, sabadão, dia 30. Dia 31, domingão. Dia 1º, segunda-feira, eu tô de volta. Prometo pra você, se Deus quiser, tô de volta aqui na mesma rádio, nessa rádio que é Sintonia do Sucesso. O Central do Sertanejo traz pra você, de segunda a sexta-feira, muito sertanejão de qualidade. Segunda, eu tô de volta, gente. Fiquem todos com Deus. Eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo. Até segunda. Valeu! Central do Sertanejo.